Cenouritos e cenouritas, regenerantes e regenerildas, começa agora mais um Improviso no Recreio, expressão nativa da escola de Vila Regência. Solta uma palavra, solta o coração, solta sapo. Eu tô vendo que tem um monte de palavra por dentro dos corpos, mas elas estão com alguma dificuldade para sair. Se for preciso, remexa um pouco o seu corpo ideal, seu coração, a condição de coragem. Coragem é o ritmo do coração? Amor. Música. Som, porque solta sapo vai chegar. As notícias do dia. Bem, e amanhã será o dia, o aniversário de Linhares, Espírito Santo também. Bom, faz um ano e 9 meses que a lama chegou. Aonde quem, está quem a cumbaca? Quem sabe qual é a época da carebada aqui? A carebada é um ato que acontece na praia de Regência, que as tartarugas vêm desovar na beira do mar. Que tem a desova da gigante, da peixe cabeçuda e outros tipos de tartarugas. Que, no tanto, o Projeto Samar acompanha isso e também tem as carebadas que você pode comprar lá na Regência Cultura. No próximo mês pode começar já a carebada. Aqui foi Marlon, da Escola Vila Regência, falando para toda a bacia do Rio Doce. Que horário seria o ideal para poder assistir uma carebada aqui na Praia de Regência? Cara, dependendo que você tem que vir na noite, eu acho que você pode pegar às 11 e você vai andando até os negócios lá da Petrobras, ver se você acha. Aí você anda de novo pro outro lado pra a Boca da Barra, por causa que nós não sabemos, porque a hora que ela pode chegar até o lago, aí a gente sempre faz uma andada primeiro até a Petrobras e a Boca da Barra para saber.